Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Online Music Contest. Eu sou Ana Paula Pinheiro e está agora com a Rádio Antena Web. Hoje vou falar do Yobi Sing. É um concurso como os que foram apresentados anteriormente, embora apresente algumas diferenças. É constituído por rondas semanais, por semifinais e por uma grande final. Vou dar-lhe a conhecer alguns dos premiados da edição de 2012. Amy Whelan foi uma delas. Desde os 8 anos que a música faz parte da sua vida. Começou por aprender piano e há pouco tempo começou a tocar guitarra. Diz que adora escrever as suas próprias canções e que cada uma delas conta uma história. O tema com que participou foi When Things Fall Apart e é para ouvir agora na Rádio Antena Web. Outra das concorrentes foi Abby Scar, muito jovem ainda, tem apenas 18 anos, e como Amy, também começou a compor as suas próprias músicas. Mesmo já a seguir, Abby Scar com o tema Superman. This song is called Superman, which you'll get it. You. Melanie Vanga, aos 8 anos, queria ser doutora cantora. E pelo caminho que tem seguido, parece que vai alcançar o seu objetivo. Melanie está no segundo ano de psicologia e participou no Yobi Sing, sendo uma das vencedoras. O tema que vamos ouvir agora é Deeper For You, de Melanie Vanga. Off. You're the kind of guy I just can't get enough of. And I know this is crazy, but I'm crazy about you. And I know this is fast, but I gotta make it last. And I just want you to know I never felt this way. And I just want you to see you drive me crazy. And I don't go and stay close. Catch me as I fall. Deep, deep, deeper for you. As I fall. Deep, deep, deeper for you. I'm an ordinary girl. I used to feel so stuck in an ordinary world. Came along and butterflies are flying. The spark that we make, there's no use denying. And I know this is fast, but we gotta make it last. And I just want you to know I never felt this way. And I just want you to see you're driving crazy. And I for you. As I fall, deep, deep, deep for you. As I fall, deep, deep, deep for you. As I fall, deep, deep, deep for you. Deep, deep, deep for you. As I fall, deep, deep, deep for you. As I fall, deep, deep, deep for you. As I fall, deep, deep, deep for you. Agora é a vez de falar de Destiny Joy Clark. Esta é uma artista bastante versátil. O mundo artístico é o seu mundo, interessa-me vários ramos. O mundo da música, o mundo da moda, do teatro e da dança. Destiny participou com o tema Everything Happens for a Reason. E ficamos com este tema agora na Rádio Antena Web. Tell me you on hopes and dreams. Trago-lhes Sarabella. Esta diz que a sua história não é a típica história da menina que sempre gostou de música. Ela refere que não começou a cantar cedo nem sequer a tocar nenhum instrumento musical. Apenas diz que sempre gostou de ouvir, ficava fascinada pelas letras das canções. Só quando comprou a sua primeira guitarra é que a música se revelou para ela. Ficamos então com Sugar, de Sarabella. Don't need sleep to dream. I've been dreaming my whole life. I don't need tears to cry. I'm good at hiding that inside. Don't need much, most of the time. I need you like the sugar that sweetens up my sweet red wine. You pull me in like a river. You know Bom, chegamos ao fim do programa de hoje. Deixe os seus comentários em radioantenaweb.info ou na página oficial do Facebook. Este foi o penúltimo programa do Online Music Contest. Para a semana será o último, onde teremos um breve apanhado de alguns temas que foram passados ao longo destes 3 meses. Até domingo!